Boa tarde, caros e caras ouvintes do nosso programa Nós, Nosotros, Antropofonias e Charlas. Mais uma vez, uma tarde agradável e calorenta de Pelotas. Eu, Juliana, novamente apresentando o programa. É, lembrando que também pode ser ouvido pelo nosso site, né? www.radiocom.org.br. E hoje, então, estamos aqui para discutir um assunto que já vem sendo pautas, inclusive de audiências na Câmara dos Vereadores, enfim, inúmeros pedidos e uma atenção especial, né, que é a questão do Passo dos Negros. Hoje, então, nos nossos estúdios aqui estamos com a Simone Fernandes, que é aluna da graduação de Antropologia e Arqueologia da UFPEL. Também contamos com a presença do professor Lúcio Menezes, também professor da Arqueologia da UFPEL. Também com os colegas de curso, Bruno Souza, olha aí, já errando, né? Faço parte do nosso show. E Margot, o Anderson na mesa e o Glênio, que foi o grande incentivador do programa. Enfim, quero desejar um bom programa a todos e que todos fiquem, né, atentos à nossa sintonia. Vamos começar com a Simone. Simone, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa. É um grande prazer e sempre é bom te ouvir. É, trazes uma narrativa muito emocionada e de grande experiência em relação ao Passo, que vem sofrendo com a especulação imobiliária. E eu quero que tu, né, ao longo do programa a gente faz alguma roda de conversa. É, também esqueci de avisar que este mês de novembro os programas serão em homenagem à Consciência Negra. Hoje, em particular, faremos duas homenagens, uma ao Ney Lopes, que tocaremos algumas músicas, enfim, dele, pesquisador e compositor negro. E o nosso colega também falará um pouco sobre a trajetória de vida e obra de Oliveira Silveira, nosso grande mestre, né? Lá de cima talvez esteja por aí, sua sabedoria, enfim, o poeta da consciência negra. E no final também faremos uma leitura de um poema. É isso, Simone, boa tarde, muito obrigado. Obrigada a todas e todas. Me chamo Simone Fernandes, né? E hoje eu venho falar um pouco aqui do que está acontecendo no Passo dos Negros, né? Eu sou aluna da antropologia, do Grupo de Estudos GEUR, que é o Grupo de Estudos Etnográficos Urbanos. É, o projeto de extensão se chama Narrativa dos Passos, do Passos Negros. Bom, gente, a comunidade, em 2014, ela chegou na universidade fazendo um pedido que a universidade pudesse, junto com eles, contar um pouco da história daquele espaço, daquele lugar, né? Então, eles pediram, no início, foi um pedido de patronização de alguns marcos daquele espaço, que seria a ponte dos dois arcos, o engenho Osório, as figueiras centenárias que ocupam aquele espaço, o Clube Osório de Futebol Clube, a Escola de Mauá. Seriam esses os itens. O que está acontecendo agora? De 2014 para cá, o Passo sofreu muitas coisas que estão acontecendo naquele entorno ali. Principalmente a parte da especulação imobiliária. O que a gente tem visto desde 2014 até agora, que está se modificando, porque com a presença dos condomínios que estão chegando nesse espaço, que um já se localiza lá, que seria os Largos de São Gonçalo, aquela comunidade ela está sendo literalmente empurrada cada vez mais para um espaço, assim, ó, estão deixando, como posso dizer, vamos dizer, acuados. E o que o mais assim que tá acontecendo recentemente foi um documento que chegou nas mãos da comunidade, que dos pescadores lá, que faz parte daquele espaço também, dizendo nesse documento que eles têm um prazo para se retirar de lá, porque eles alegam, a prefeitura alega, né, que eles estão em cima de um espaço de proteção ambiental. E o questionamento deles é o seguinte: a gente mora aqui há mais de 50 anos, somos filhos, netos de pescadores. Se a gente está... Por que o pessoal do engenho para lá, que é os casarões, por que eles não saem também? Por que só nós? Por que só nós, porque somos pobres, temos que sair daqui? E a proposta para eles é o seguinte: saiam daqui e vão para o Getúlio Vargas. E aí eles dizem assim: mas como sair de perto da água? Por mais, como o relato de alguns dizem, por mais que aqui esteja contaminado ou não essa água, mas faz parte da nossa história. Eu moro aqui, as minhas raízes estão aqui, são daqui. Eu criei meus filhos aqui, daqui eu não quero sair. Então a gente vê assim, ó, que realmente, como grupos... Esses grupos precisam de ajuda e essas falas precisam de ser levadas a muitos lugares. E o grupo GEUR, com esse projeto, a gente terminou agora há pouco tempo um dossiê que está sendo encaminhado para o IFAM, essa parte da patronização. E a gente também está ali com eles conversando, falando, ouvindo as suas narrativas, as suas histórias da comunidade. E o que mais, assim, eu, como mulher negra e estudante de antropologia, eu não tenho como deixar de falar desse espaço também com minhas raízes. Porque a história do Passo também foi me contada pela minha avó. E essa história foi contada para ela através da bisavó dela. Então, para nós, negros, essa história tem que ser contada. Ela não pode ser apagada. Porque ali, no Passo dos Negros, começou toda a mão de obra. Se Pelotas é o que é hoje, se ela é o que é hoje, ela deve essas mãos e esses pés negros que muito trabalharam para levantar essa cidade, que hoje não são reconhecidos, porque empurram a comunidade mais que pode para ser de fora do centro. Para quê? Para não ser vista. Quem é visto não é lembrado, é isso? Essas pessoas, elas têm nome, elas têm uma fala também. E elas também têm seus direitos. Então, assim, ó, trazer esse olhar aqui através do programa para as pessoas poderem pensar. Gente, tem uma comunidade enorme, imensa lá, sabe? E eles estão muito preocupados, porque o futuro deles, nesse momento, está incerto. Porque eles dizem, olha, a gente não sabe nem para onde a gente vai, para onde querem nos colocar, o que eu vou fazer. Como muitas mulheres dizem lá, olha, eu sou empregada doméstica, eu sou faxineira. E eu, como a passagem está muito cara de ônibus, eu vou de bicicleta. sabe? São pessoas assim, ó, que dizem, eu não quero sair daqui, porque aqui eu criei meus filhos. Por mais que digo assim, é violento, a gente sabe que tem outros lugares que são violentos, a maioria dos lugares são violentos, mas ali, como eles dizem, aqui eu já estou acostumada, aqui eu me criei, e aqui os meus filhos podem ficar. Numa fala de um dos pais, diz assim, eu me criei aqui, criei a minha família, e agora quer me mandar para o Getúlio? Como é que eu vou deixar meus filhos adolescentes no Getúlio, gente? Eles não conhecem lá, a gente não nasceu lá, a gente não se criou lá. Como fazer? Então, através dessas falas dessas pessoas, a gente fez exposições, a gente foi à audiência pública com eles, a gente foi à roda de conversa, ouvindo essas narrativas, trazendo para as pessoas ouvirem. A gente participou da semana do Dia do Patrimônio em Pelotas, que foi na Secretaria de Cultura, na Secult. A gente trouxe a exposição do Passo dos Negros para dentro da Secretaria. Foi muito importante, porque a gente botou um mapa enorme lá e a gente disse, gente, e aqui existe o Passo dos Negros. E cada pessoa que passava lá, muitas diziam assim, puxa vida, meu pai me fala, um parente meu já mora aí, sabe? Ah, isso aí, esse lugar é muito importante. E realmente é um lugar muito importante. E aquela comunidade está precisando de ajuda, muita ajuda. Então, assim, a gente, que possa ser falado, possa ser divulgado, para que essa comunidade tenha um retorno. E essa comunidade de pescadores, eles têm um prazo para sair de cima. E me parece que agora esse prazo foi mudado para março, não vai ser mais agora, dia 14 de novembro, mudaram para março. Mas mesmo assim está inconstante. Porque, como eles dizem, tá, 14 de março, e aí, como é que vai ser? Para onde que eu vou? Eu não tenho direito de voz. Porque dizem o seguinte, vocês têm algum papel escrito no cartório? Não, a gente está aqui. Então, vocês não são dono. E isso é muito, muito de se preocupar mesmo. E legitimar essas falas, eu até me emociono, porque a maioria daquela comunidade é negra, como eu. E eu mesmo, sendo estudante, eu me coloco no lugar deles, porque eu saio de lá, eu tenho uma casa para voltar. Meus filhos estão bem amparados. E eu não sei se na próxima ida a campo, quando eu chegar lá, se eu vou encontrar as pessoas, as minhas interlocutores. A Ana Paula, em 2015, quando eu cheguei lá, ela tem a Mamãe de Santo, ela me apresentou todo o trabalho dela na comunidade, o terreiro dela, né? O que ela fazia, o que ela pôde ajudar aquela comunidade lá. O que aconteceu quando a Ana Paula recebeu esse aviso de, vamos dizer, de despejo? A Ana Paula, na última ida, disse assim para mim, se eu vou... Eu cheguei lá e me apavorei, porque a terreira era enorme. E eu cheguei lá, estava tudo desmanchado no chão, todas as tábuas. Eu digo, poxa vida, o que aconteceu, Ana Paula? Eu estou indo embora. Eu não vou ficar aqui esperando que a máquina passe por cima. Ela desmanchou a terreira e a Ana Paula está morando agora no final do Jardim América. E ela me disse o seguinte, para nós, de matriz africana, tu sabes a importância que a gente tem, para que a água tem para a gente. O que, que eu vou fazer se eu não estou perto da água, Simone? O que, que eu vou fazer? Me tiraram do meu lugar. Me tiraram o meu espaço. Não me perguntaram se eu queria ser de não. Simplesmente disseram, tu tem um prazo para sair. Eu queria criar minha filha aqui, como eu fui criada aqui também. E a gente se põe no lugar dessas pessoas. A gente se imagina. E é isso que eu digo, então, assim, olha. Que essa história, que ela seja contada. Mas que ela possa ser contada por quem mora lá. Por quem mora lá. Que essas são as pessoas que têm que dizer o que tem lá. Porque o Passo é lindo, o Passo é muito lindo, o Passo tem uma história. O Passo, podemos dizer, que é o lugar que Pelotas se iniciou. E para terminar um pouquinho da minha fala, eu sempre gosto de ler uma frase que desde 2014, meu primeiro caderno sempre faz parte. Eu vou mudando de caderno, vou mudando de semestre, e a frase vai me acompanhando, e eu acho que vai me acompanhar por muito tempo ainda, que diz assim, ó, eu não sou descendente de escravos, eu sou descendente de seres humanos que foram escravizados, que é da Macota Valdina. Obrigada. Vamos então agora escutar uma música de Ney Lopes. que a nossa colega Margot vai falar um pouquinho pra gente. Bom, antes a gente vai falar então a breve história de Ney Lopes. Ney Brás Lopes, mais conhecido como Ney Lopes. Nascido no Irajá, Rio de Janeiro, em 1942, é um compositor, cantor, escritor, bacharel em Direito e em Ciências Sociais pela Faculdade Nacional de Direito, atualmente a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem publicado em livros e músicas as suas vastas obras, todas centradas na temática africana e afro-originada. É um compositor profissional desde 1972 e vem rompendo barreiras desde 1990, entre o samba e a MPB. Então agora a gente vai ouvir uma música do Ney Lopes com o nome Nosso Nome Resistência. Yeah.

pensar sobre o que vem ocorrendo na área. De um lado, esse é um problema público muito mais geral, não é pertinente apenas à cidade de Pelotas, é um processo que vem ocorrendo no Brasil inteiro e eu até me atrevo a dizer que mundialmente vem ocorrendo, ou seja, nós vivemos hoje sobre quase a falência dos estados-nação, dos estados nacionais, em nome de um governo que vem sendo chamado de império, porque exatamente a gente não consegue discernir onde é que está o centro desse poder. Ele é transnacional, é um governo do capital, digamos assim, e alguns vêm retomando, inclusive, o conceito de plutocracia, ou seja, o governo daqueles que têm mais recursos, ou seja, dinheiro, não é? Então, para todos nós que estamos vivos, né? Parece que está muito claro que nós trabalhamos para poucos bancos no mundo, para pagar impostos para poucos bancos, para poucas companhias transnacionais. Então, isso que vem ocorrendo. Poucas vezes as comunidades locais, as populações, são consultadas sobre processos decisórios públicos. Bem, então, voltando para Pelotas, essa é uma dimensão um pouco mais global do que vem acontecendo. Voltando para a dimensão mais nacional e local aqui da nossa cidade, o que vem ocorrendo é uma violência inominável, assim, uma ausência total de política pública, de consulta à comunidade, como eu já disse. Eu acho que está, para além das questões de raiz, de apego das pessoas, é uma questão pública muito mais geral, porque me parece que essa plutocracia, ou esse governo dos que tem dinheiro, ou esse capital transnacional, também tem que tomar consciência. Aliás, eles já têm consciência, a verdade é essa, né? Eles abdicaram de processos decisórios mais democráticos, porque inclusive a distribuição de renda e de igualdade social faria bem a essas pessoas também, não só as comunidades locais, né? Isso é como somar 2 + 2, no sentido de que nós teríamos uma diminuição da violência no geral e em geral na sociedade, não é? Se a gente tivesse um nível de distribuição de renda mais igualitário. Então, não sou eu que estou dizendo isso, assim, né? A coisa de 2 meses atrás saiu um estudo da Universidade de Oxford, um estudo de economistas, mostrando que no Brasil nós temos uma das piores distribuições de renda no mundo. Então é isso que vem ocorrendo, assim, uma política local me parece bastante direcionada para a questão de construção de condomínios de luxo, a despeito da vida das populações locais e um deslocamento dessas populações sem consulta prévia. Agora, falando um pouco do que nós podemos fazer como universitários, vamos chamar assim, como pesquisadores, como estudantes, talvez seja realmente muito pouco. Acho que a gente não pode ter ingenuidade de pensar que nossas pesquisas terão talvez mais visibilidade do que o condomínio Alphaville, não é? O condomínio Alphaville, aliás, é uma empresa transnacional também, não é? É um modelo de condomínio transnacional, mas é uma empresa com capital nacional. A Faville tem em todo o território nacional, né? Então, o que a gente pode fazer é muito pouco. No projeto Pampa Negra, Arqueologia da Diáspora Africana, região meridional do Rio Grande do Sul, eu já vim falar sobre esse projeto aqui, ele tem 7 anos, vão completar 8 anos. Então, nós tivemos ocasião de trabalhar em todo o Arroio Pelotas e parte do Canal São Gonçalo, desde 2010, mas sistematicamente. Fizemos levantamento de várias áreas de potencial arqueológico para estudo da escravidão, digamos assim, para arqueologia da escravidão. E realmente são muitas as áreas com potencial, para além daquelas charqueadas que têm uso hoje, seja para turismo, seja para festas, em suma, para veraneio de alguns. Há muitas áreas de potencial entre uma charqueada e outra. Então, os lugares a serem patrimonializados e a serem discutidos nesses termos são inúmeros na cidade. Isso que nós nem estamos mencionando os sítios indígenas, não, ou pré-históricos. Então, há muito a se fazer nessa área, e é importante que se diga que, além de ter uma relação direta com a vida das comunidades, não é? Esse passado, não é? Ter uma relação direta com as comunidades, ele pode gerar modelos econômicos alternativos também, não é? Para além de condomínios de luxo. Então, não é um programa sobre isso, mas nós poderíamos dar aqui inúmeros exemplos de como antropologia e arqueologia pode sim gerar emprego, políticas públicas de turismo, por exemplo, numa cidade que tem vocação para isso, e inclusive já há modelos de gestão e de administração do passado, digamos assim, do patrimônio cultural, que não alija, ou seja, retira do jogo administrativo as comunidades. As comunidades têm sim capacidade de gerir esse passado, gerir o potencial turístico da cidade. Então, para finalizar um pouco da minha fala, em 2010, 2011, eu mandei relatórios para o IPHAN, já alertando o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é um instituto federal responsável pelo patrimônio cultural da nação no Brasil, e as pesquisas arqueológicas têm que ter uma autorização desse instituto, logo tem que enviar relatórios periódicos sobre o andamento das pesquisas, e foi avisado o processo de destruição do Passo dos Negros, especialmente da Chácara da Brigada, em 2011, 2012, e o IPHAN não fez muita coisa na ocasião, continua não fazendo. Então, além desse dossiê do LEUR, que está encaminhado, já há um outro encaminhado para o tombamento do núcleo Saladeril. Isso foi uma iniciativa, primeiro, da professora Esther Gutierrez. Me perdoem, não vou me lembrar a data agora, mas se não me falha a memória, entre 2007 e 2008. E a partir de 2010, tanto a equipe do projeto Pampa Negro, quanto colegas do Departamento de Antropologia, a própria Flávia Riet, que já foi mencionada aqui, posteriormente a Luíse Prado Alfonso, também encamparam essa ideia. Não queria dizer em defesa da comunidade, porque a comunidade também sabe se defender, e nós não somos heróis, né? O que nós fazemos é a nossa obrigação de conduzir pesquisas no local. Então, para vocês terem uma ideia de como é espinhoso tudo isso e difícil ser trabalhado, eu fui sistematicamente proibido de entrar na Chácara da Brigada durante um ano e meio. Só em setembro do ano passado, setembro de 2016, eu consegui uma autorização da Capitania dos Portos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Para que vocês vejam o problema disso, o quão é grave, à época, no final de 2013, o projeto ganhou um edital que se chama Pesquisador Gaúcho. Posso dizer o valor, porque é público, de R$50 mil. Nós compramos vários equipamentos para conduzir o trabalho de campo na Chácara da Brigada. E a Capitania dos Portos aqui nos proibia de entrar. A Secretaria de Cultura também não resolveu nada. E quase que nós somos obrigados a devolver esse valor, porque não podíamos fazer trabalho de campo. Então eu tive várias reuniões com a Secretaria de Portos, no IPHAN, com a Secretaria de Desenvolvimento, de Ciência e Desenvolvimento do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Então foi uma pressão muito grande da nossa parte, sim, um desgaste muito grande, até que nos deixassem entrar, mas enfim, já era tarde, o relatório já estava atrasado. Então, para que vocês tenham uma dimensão, é uma área que não é só para condomínios, há muitos interesses políticos em jogo. Claro, não vou citar nomes, mas de políticos que poderiam ser nomeados. Isso vai para as esferas de Brasília também. Não é muito diferente dos esquemas que nós temos assistido de corrupção, de lava-jato, porque o que interessa é construir uma grande obra e logo obter capital simbólico para a próxima eleição. É mais ou menos isso. E nesse processo as comunidades são alijadas. Finalmente, eu quero ressaltar mais uma vez que o que a gente pode fazer na universidade é muito pouco, mas também penso que seja significativo, porque nossas disciplinas têm um grande potencial de trabalhar em termos de justiça pública, né? Então, tudo que nós estamos discutindo aqui nesse programa é em termos de justiça pública, de como esse conhecimento sobre o passado, ou a narrativa que as pessoas têm no presente sobre esse passado são significativos para a vida contemporânea, não é? Então, há inclusive projetos tramitando, querendo mudar o nome do local, o toponímico, não pode se chamar Passo dos Negros, não é? Então, quando eu falo de estudar o passado, é exatamente isso. Quando alguém está habituado a estudar a escravidão, o processo de escravização, é exatamente para poder discutir melhor o presente, porque essas estruturas do passado escravista, ou sei que é um termo pesado, não estou acusando ninguém nominalmente aqui, mas como essas estruturas racistas do passado, elas continuam imperando no presente, né? E isso não diz respeito somente às comunidades afrodescendentes, diz respeito a todos, né? É um tipo de comportamento social, digamos assim, que afeta a todos, né? Sem exceção. É quase que eu diria uma questão de educação pública também. Mas eu acho que eu já falei bastante da tragédia local, porque não deixa de ser uma tragédia. Quero manifestar também que essa área da Chácara da Brigada, segundo nossos levantamentos, tem pelo menos 4 charqueadas, né? Soterradas, digamos assim, com muito potencial de pesquisa, e para se transformar num grande parque histórico, arqueológico. Há outros exemplos no mundo. De outra parte, há o problema também na área vizinha, logo antes da chácara, quer dizer, logo antes, depende da direção que a pessoa está indo, que é onde tinha uma tentativa de condomínio, me esqueci o nome do lugar agora, no Laranjal. Pontal da Barra. Então, a universidade, agora a atual administração, encampou um projeto de transformar o Pontal da Barra numa estação de pesquisa, digamos assim, num grande parque para pesquisa interdisciplinar em biologia, em arqueologia, porque naquela área, se eu não me engano, há pelo menos uma dúzia de cerritos, de sítios indígenas. Ora, e a Chácara da Brigada e o Passo dos Negros está imediatamente ao lado. Então, a proposta pública que eu faço aqui agora é exatamente de alargar essa área do parque e patrimonializá-la, porque pode gerar museus, logo empregos para profissionais de antropologia, de arqueologia, mas também recursos para outros setores da cidade. Mas acho que é mais interessante do que falar disso nesse momento é escutar, por meio da Simone, as narrativas que as pessoas têm ali, né? Então, elas deixou, pelo menos a mim, é bastante curioso sobre o que as pessoas falam sobre esse passado lá e sobre esses problemas políticos presentes. Mas eu não sei também se a gente tem intervalo agora, enfim, eu não estou olhando o relógio. Nós vamos... um horário de música, melhor do que ouvir minha voz. Acho que a gente volta com a Simone depois, né? Eu gostaria de ouvir o que ela tem para dizer depois. Isso, agora a gente vai ouvir mais uma música, então, do Ney Lopes com o Wilson Moreira, que é a música Fidelidade Partidária. É o Evandro na Fidelidade Partidária. Então vamos lá, todo mundo, junto agora. Vamos lá. Minha de avó Rosária, partideira centenária, perguntou pra mim, meu neto, o que é fidelidade partidária? Pergunta assim tão sumária, tem que ter a necessária resposta, eu respondo certo. O que é fidelidade partidária? Pô, verde amarelo na indumentária. Feijão com arroz na sua culinária. Ajuda quem tem situação precária. Não fazer acordo com a parte contrária. Olhar mulher feia e ficar corticária. Gritar que tem gringo pintando na área. Gostar de partido igual tia Rosária. Isso é fidelidade partidária. Aqui, Evandro, cadê aquela tua guitarra incendiária? Pois é, mas agora eu tô na tua área. Já vi que a Blitz não é otária. Minha tia avó Rosária, partideira centenária, perguntou pra mim, meu neto, o que é fidelidade partidária? Pergunta assim tão sumária, tem que ter a necessária resposta, eu respondo certo. O que é fidelidade partidária? Rejeitar propina na conta bancária. É fidelidade partidária. Não ter filial nem subsidiária. É fidelidade partidária. amar a patroa mais que a secretária. Só fazer amor na sua faixa etária. Mas dar uma força pras celibatárias. Que tenham bons dentes na casa dentária. Gostar de partido igual tia Rosária. Isso é fidelidade partidária. Evandro, tá mais bonito que casamento na Candelária. Poder de amarelo na indumentária. Rejeitar propina na conta bancária. Feijão com arroz na sua culinária. Não ter filial nem subsidiária. Ajuda quem tem situação precária. Amar a patroa mais que a secretária. Não fazer acordo com a parte contrária. Só fazer amor na sua faixa etária. Da mulher feia fica com ficária. Mas dar uma força pras celibatárias. Gritar que tem gringo pintando na área. Tem um bom dente na casa dentária. Gostar de partido igual tia Rosária. Isso é fidelidade partidária. Poder de amarelo na indumentária. Poder filial e subsidiária. Rejeita propina na conta bancária. Deixa com amor na sua culinária. Ajuda quem tem situação precária. Amar a patroa, mas que a secretária. Voltamos então com o nosso tema do Passo dos Negros. Quero avisar então para os nossos queridos ouvintes, que também pode fazer perguntas pelo telefone 3222-1571. E acho que a Simone agora vai continuar. Enfim, o professor vai fazer algumas perguntas. Acho que vamos mais para uma roda de conversa. Está bem interessante este tema e de importante política, né? E que afeta a todos nós, né? Enfim, professor Lúcio, por favor. Então, como eu estava dizendo antes da música, acho que é importante ouvir o que as pessoas têm para dizer. Eu sei que elas não estão aqui, mas a Simone, junto com colegas da antropologia, com professores e professoras, estão desenvolvendo um projeto lá. E eu acho que é interessante ouvir mais o que as pessoas têm a contar sobre o local. E talvez você queira mandar um abraço para a Dona Clô, que ligou para você e falou no intervalo, não sei. Então, Simone, o que as pessoas dizem, assim, né? Não só desse processo político maior de serem demovidos do lugar, movidos até um eufemismo, né? Isso é uma palavra que suaviza o que está acontecendo, mas o que elas contam sobre o lugar? Eu quero agradecer a Dona Celô, que me ligou, e me deixou mensagens muito bacanas. Obrigado, muito obrigado pelo seu apoio, lhe agradeço. E com certeza vou continuar na luta, sim, isso, com certeza. Bom, eu estava falando agora com os colegas que as narrativas do Passo são lindas, né? E de muitas aí a campo que eu fui com a universidade, conversando com a comunidade, o que, assim, umas que mais me marcou foi de crianças ali, que quando a gente chegou perto da Figueira da Noiva, né, que é uma figueira centenária também, tem a da ponte, tem a da noiva, né, as crianças chegavam perto de mim e diziam assim: ó, tia, essa figueira aí a gente não passa de noite, porque de noite a noiva mora aí, ela, né, então a gente não passa. Então remete toda a questão do respeito, da ancestralidade e da oralidade, porque essas histórias de humanos e não humanos, ela vem sendo contada há muito tempo. E as histórias do Passo contado pelas pessoas mais velhas, assim, as narrativas são muito lindas, muito lindas. Tem pessoas que nos disseram que são filhas de escravos que foram ficando naquele espaço ali, foram ficando, criando seus filhos, que sabem que seus bisavós trabalharam naquele espaço ali. Então, essas narrativas, quando a gente traz a público, é muito bacana que outras pessoas possam ouvir. E trazer essas falas na exposição, juntar com outras também que a gente ficou sabendo também, sabe? Dá uma amplitude pro projeto. Isso, a gente lida com vidas. E essas pessoas têm sentimentos também, sabe? E quando elas dizem assim, ó, a parte dos pescadores, tem um senhor... Eu não estou recordando o nome dele agora, que na audiência pública eu conversei com ele e ele disse assim para mim: guria, eu tenho muitos gatos, 40 gatos, e tu me diga como eu vou sair daqui com meus animais e me ficar lá no Getúlio Vargas. Aqui, se o meu bicho foge pra cá, foge pra lá, eles voltam pra casa. E se não volta, algum vizinho me alcança. Agora, se eu for pra lá, eles, meus bichos provavelmente vão fugir ou vão matar também meus gatos. E eu, os meus gatos são a minha família. Eu sou sozinho. Então, ele disse, eu não saio daqui. Pra me tirar daqui só morto. E essa fala me tocou profundamente. Que é um ser humano dizendo, não me tire do meu espaço, não me tire do meu lugar. E aí eu fico pensando, né? O que vale a vida da gente? O que vale a vida da gente? Primeiro eu quero pedir desculpa, é Dona Celô e não Dona Clô. Eu falei, Dona Clô, Dona Celô, me desculpe, obrigado pela ligação. Mas Simone, realmente não tem como não se emocionar, eu acho não. É um pouco do que a gente chama de da própria nossa especificidade, da experiência, do tipo de investigação que a gente conduz, tecnicamente, na pesquisa etnográfica, ou seja, lidar com as pessoas, não tem como não ser afetado de alguma maneira em diferentes contextos, tanto mais quando a gente é originário do local também, como é seu caso. Mas talvez seja importante também comentar, além dessa relação de humanos e não humanos, como a gente gosta de falar na antropologia, que tipo de projetos efetivamente as pessoas estão levando para lá e querem levar, que tipo de condomínio, que projeto é esse, talvez nem todo mundo esteja informado, né? E talvez seja legal você esclarecer um pouquinho, né? Que querem criar ali, afinal de contas, né? Para retirar as pessoas. Vão retirar as pessoas e colocar o quê? Levar o quê e quem? Bom, pessoal, um fato assim que quando eu fiquei sabendo, assim, me chocou bastante, é que nos dados do IBGE, ali consta aquele espaço como espaço quase vazio. Então, quantas pessoas que compram essas áreas olham aquele espaço quase vazio, não enxergam, também porque não querem aquela comunidade, né? Aquela comunidade é enorme, é muito grande. E a questão é essa. Os condomínios são de luxo. Quem conhece o condomínio Largo de São Gonçalo sabe que não é bem assim para entrar, né? Numa dessas idas a campo, os professores, junto com nós alunos, a gente chegou com a van da Universidade Federal de Pelotas, em frente ao condomínio. Os professores desceram, explicaram que a gente era do curso de Antropologia e Arqueologia e pediram permissão para a gente ter um novo olhar, porque é isso que o antropólogo faz, o olhar, o ouvir e o sentir também. E foi uma negativa, disseram que não, porque a gente não conhecia ninguém lá de dentro, então a gente não poderia entrar. Fomos barrados. Então a gente retornou e voltou para a comunidade. Mesmo com nossos professores explicando qual é o projeto, a função do antropólogo, o olhar, o sentir, o perceber as coisas, foi nos negada, né? Então vocês já estão vendo mais ou menos com que a gente lida no nosso dia a dia. E a questão maior é o seguinte, o condomínio é enorme, né? Mas um novo está chegando, que é maior ainda, que é o Parque Una. Aquele Parque Una, eu não creio que a comunidade vai poder um dia passear ali dentro. Eu me ponho assim, se eu, aluna da Universidade Federal de Pelotas, junto com meus professores e colegas, não podemos entrar para fazer um trabalho ali dentro, etnográfico, vocês acham que a comunidade vai entrar? A comunidade simplesmente está sendo empurrada. Então é isso que eu digo, é condomínio de luxo, é exploração imobiliária muito grande e não quero aquela comunidade ali. É tipo assim, ó, saio daqui, porque vem coisas muito grandes aqui e você não vamos limpar o lugar. Essa é a palavra, é a limpeza, a higienização. Tira daqui, bota para lá, porque a gente está chegando. Simples, não se importo com o sentimento das pessoas, o tempo que estão ali, suas narrativas, suas histórias, suas vivências de vida, nada isso importa. Simplesmente assim, ó, vamos botar para lá. E é assim que que é assim que as políticas lidam com as comunidades pobres. É dessa maneira. Eu acho que tem que discutir também um outro argumento, Simone, que também é pertinente para toda a cidade, que uma das argumentações é que eles estariam sobre área de proteção ambiental, né? Mas o caminho para a Colônia Z3, toda essa região é uma área de proteção ambiental. A rigor, toda a margem do Arroio Pelotas também é uma área de proteção ambiental. Eu gostaria de mencionar mais uma vez que algumas dessas áreas de potencial arqueológico, e ressalto também novamente, arqueologia e antropologia não são antítese, contrário de desenvolvimento econômico, não é? Estão sob áreas de proteção ambiental. Qual é a percepção da população local, das pessoas que vivem ali, diante desse argumento de que estão vivendo uma área de proteção ambiental? Não sei se você tem essas informações, o que você pode dizer. Mais ou menos de alguma coisa, senhora. Bom, gente, assim, o que mais ou menos assim que eu pego na narrativa deles é o seguinte. Eles dizem assim, ó, a gente está aqui há tanto tempo, há muito tempo, né? Muitos são remanescentes de escravos lá. Por que que só agora? Por que que só agora com essa função dos condomínios estão chegando? Por que agora tirar eles, né? Se é área ambiental, não tem outros espaços em Pelotas que também são ambientais e o pessoal não está sendo removido. Principalmente aquela parte do engenho para lá daqueles casarões que são a reminência de charqueadas, né? Por que que aquela população rica não recebe as intimações? O porquê? Aí fica sempre a questão, né? É sempre sempre as comunidades pobres, né? Que são mais afetadas. É sempre dessa maneira. É o que eles dizem. A gente está aqui há tanto tempo, e há uma desculpa também que eles dizem, é o seguinte, é a produção que muitos também, alguns ali são catadores, né? É a questão do lixo, que sujam. Mas recém agora que viram que aquele espaço está sujo, porque nos relatos que nos dizem é o seguinte, muitos ali são charreteiros, e é essa maneira que criam os seus filhos, a sua família. Porque muitos ali não têm água nem luz, mas criam seus filhos dessa maneira, sabe? E aí eu digo assim, ó, se eu não sei para trabalhar, se eu não puder reciclar meu lixo, esse espaço que eu tenho a armazenar, como é que eu vou trabalhar? Eu não tenho oportunidade de emprego. E a maioria, a gente sabe, né? A maioria, a gente sabe que são negros. A gente sabe disso. E aí ele disse assim, se eu não fizer isso, eu vou comer o quê? Se eu for largar um currículo, quem vai me dar um currículo? Quem vai me dar um emprego? As pessoas, elas não têm estudo. E dizem que se mora no passo, fica complicado, né, gente? Fica complicado. Então, a gente tem que começar a refletir bem quando falar dessas falas, que a gente traz essas falas para dentro dos casarões, em audiências públicas, que o pessoal possa acompanhar mais também. Eu estou quase me assenhorando do programa aqui. A gente tem 5 minutos, é isso? Ou vai para a música agora? Sim, então vamos para a música e na volta a Bárbara fez uma pergunta aqui para o WhatsApp e nós vamos responder, tá bem? Então, passemos a música. Agora a gente vai ouvir mais uma música do Ney Lopes. Eu respondo. O nome da música é Senhora Liberdade. Hoje estou no fim, Senhora Liberdade. as asas sobre mim. Não vou passar por inocente, mas já sofri terrivelmente por caridade, por liberdade. Abre as asas sobre mim, por caridade, por liberdade. Abre as asas sobre mim. Abre as asas sobre mim, oh, Senhora Liberdade. Eu fui condenado sem merecimento por um sentimento, por uma paixão, violenta emoção. Amar foi meu delírio, mas foi um sonho tão bonito. Hoje estou no fim, Senhora Liberdade. Abre as asas sobre mim. Hoje estou no fim, Senhora Liberdade. As asas sobre mim. Não vou passar por inocente, mas já sofri terrivelmente por caridade, por liberdade. Abre as asas sobre mim. Programa Subversão, todo sábado às 19h30, na 104.5 FM. Semeando anarquia nas ondas livres da Rádio Com. Já chegou o momento de levantar. Todos estos abusos no se pueden soportar. Se pasaron de la raya ya hace rato, y ahora les toca pelear. Ustedes rata contra gatos. Olhares, produção e apresentação Álvaro Barcelos. Entrevistas, debates, histórias saborosas, humor, visão crítica, cultura. Olhares, toda segunda, das 8 às 9h15 da noite, aqui na Rádio Com. De pensão. Rádio Com, Rádio Com, Rádio Com. Rádio Com, Rádio Com, Rádio Com, 104.5 FM, cultura, informação, coletividade. 32-22-15-71, ao lado dos movimentos sociais. Ligue e participe. Rádio Com, Rádio Com, Rádio Com, Rádio Com, Rádio Com, Rádio Com. Você não gosta de cultura e informação? Não ouça a Rádio Com. Rádio Com, 104.5 FM. Música. programa Contraponto. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã. Na contra-informação aos grandes meios de comunicação. Rádio Com 104.5 FM. A voz da comunidade está no ar. Programa Contraponto. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã. Na contra-informação aos grandes meios de comunicação. Rádio Com 104.5 FM. A voz da comunidade está no ar. Retomando então o nosso programa, nós outros, Antropofonias e Charlas, surgiram duas questões aqui que o professor Lúcio vai responder, a Simone também vai complementar. Enfim, professor. Pois então, nós estamos quase nos encaminhando para o último bloco do programa. Certamente teremos ocasião de voltar com a discussão do Passos Negros, com a Simone, comigo, com outros colegas, inclusive trazendo pessoas da comunidade, eu sugeriria isso. E por WhatsApp, a Bárbara de São Lourenço, e nós agradecemos por isso, e nos enviou uma pergunta bastante capciosa, assim, difícil de responder, mas a pergunta mesmo já mostra a contradição do processo que a gente está discutindo. Ela nos interroga sobre o seguinte: ora, se a área de proteção ambiental, por que construir condomínios de luxo no local? Eu falei um pouco sobre isso no primeiro bloco do programa. Essa é uma contradição nacional, na verdade, me atrevo a dizer, sul-americana também, assim, né? Porque, por uma parte, há uma legislação bem circunstanciada, bem detalhada, sobre o meio ambiente. E todas essas áreas estão sendo afetadas não só pelos condomínios de luxo, eu diria assim, né? Pela própria dinâmica regional de vários negócios. Então, também quando eu dizia no primeiro bloco sobre questões de distribuição de renda, de desigualdade social e como uma distribuição de renda e emprego mais equânime seria um bem público para toda a sociedade, não apenas para as comunidades pobres, etc., vai também nesse mesmo sentido, porque nos próximos anos nós teremos um grande problema aqui na região que, por incrível que pareça, será o abastecimento de água potável, né? Então, nós temos a questão da celulose da Votorantim, que vem que está instalada na Guaíba, e todos esses produtos químicos para fabricação de papel e etc., onde que deságua, afinal de contas, na Lagoa dos Patos, né? Que tem comunicação com Arroio Pelotas, pelo que eu saiba, e com o Canal São Gonçalo também, com a Lagoa Mirim. Do mesmo modo, os novos projetos aí quer dizer, porque vão se instalar aqui, porque não tem nada de novo, de mineração no Rio Camacuã, toda a química da mineração também desembocará aqui. Então, antes de construir condomínios de luxo, as pessoas também deveriam pensar nessas áreas de proteção ambiental, não pela preservação em si da natureza, não tem nada de romântico nisso, isso concerne a nossa sobrevivência mesmo, porque são áreas também que funcionam como uma espécie de esponja nos momentos de cheia do canal, do arroio, da lagoa, e também nos momentos de chuva. Então, eu acho que todos nós que temos carro, assim, mas as pessoas mais privilegiadas que vão ao Laranjal, já pegaram uma chuva em algum momento e ficaram ali trancados pela água, como 15 dias, ou foi a semana passada também, que a própria Bento estava cheia de água. Então, não adianta a gente se cercar atrás de muros achando que vai viver num paraíso, porque não vai, não é? Então, essa é a pergunta, já diz, já é uma contradição. Tem não se pode, a rigor não se poderia construir condomínios ali, e a gente deveria pensar com mais seriedade nessas questões ecológicas, né, porque concernem diretamente as nossas vidas. Com relação à outra pergunta da Bárbara sobre os projetos que existem para a área, eu não posso falar por todos os meus colegas, já relatei aqui o que é o projeto de arqueologia da diáspora africana, com várias áreas levantadas, inclusive nas imediações do Passo dos Negros, na Chácara da Brigada, com escavações na Charqueada São João, sobre a qual eu darei um recado daqui a pouquinho, e há os projetos do Leur, que já foram relatados aqui pela Simone. Talvez ela possa falar mais um pouquinho, com mais vagar sobre isso, com mais detalhes pelo menos, que visa, grosso modo, trabalhar com essas pessoas e criar processos de patrimonialização das áreas. Então, é isso que a gente pode fazer do ponto de vista da universidade. A Bárbara vai fazer uma outra pergunta também, como o Poder Legislativo está acompanhando esse caso. Olha, não quero ofender ninguém, nem ser ofensivo a nenhum colega da Câmara, nenhum co-cidadão, digamos assim, mas eu não creio que esteja acompanhando, né? E eu, pessoalmente, isso é uma posição minha, não quero que seja coextensiva a nenhum dos colegas que estão me cercando aqui na rádio. Eu não acredito nessas consultas públicas de via legislativa, porque elas, grosso modo, servem para legitimar o que já está decidido. Não é? E, portanto, visam a dar um caráter popular à decisão quando ela não é popular. Então, agora há pouco a colega aqui ao lado estava falando da contradição entre os anúncios, né, as propagandas. Então, por uma parte, a mídia local diz que é uma área de risco, aquele local, mas se a gente vai às vendas no shopping center do Parque Una, como é que é mesmo o anúncio? Uma região privilegiada da cidade. Então são essas contradições e eu creio que, lamentavelmente, no poder público já tem essas decisões tomadas, né? Então eu sugiro que nos próximos programas a gente traga algumas pessoas da comunidade para falar, né? Porque não fica o professor, o estudante, entre aspas, a voz da autoridade falando sobre isso. Talvez a Simone queira se despedir, eu também já estou quase me despedindo, porque a gente tem um bloco aqui agora com uma entrevista do Ney Lopes, não é isso? Isso. E uma fala do colega Bruno. E antes da Simone se despedir, eu me despeço e queria convidar a todos para o dia 19 de novembro, na Charqueada São João. Nós teremos uma série de eventos ligados à Semana da Consciência Negra. A companhia do Daniel Amaro, bem conhecido de todos nós, fará a dança dos orixás, se eu não me engano, me desculpem. Não estou com as informações, devia ter trazido, né? Os colegas que trouxeram caderninhos, anotaram, eu confio na memória. Mas será às 20 para as 8, se eu não me engano, a dança dos orixás. A partir das 2 horas, há uma série de eventos com capoeira. E eu os convido também para uma exposição relativa ao projeto Pampa Negro, que se chama O Encantamento do Mundo, Objetos de Escravos na Charqueada São João, que estará lá a exposição na Charqueada a partir das 2 horas, com resultados das nossas escavações. E aí, portanto, me despeço, agradeço mais uma vez a oportunidade, ficarei aqui para ouvir a entrevista do Ney Lopes e até o final do programa, e a Simone dará um adeus aqui para vocês também, e algumas informações mais sobre o projeto, enfim. Né? Boa tarde, então, a todos, mais uma vez. Bom, gente, eu quero dizer para vocês que amanhã, à tarde, às 15 horas, o Grupo GEUR, a gente vai estar lá no Passo dos Negros, no local do Clube Osório, fazendo uma roda de conversa com a comunidade. Quem tiver interesse de ir lá, conversar com a comunidade, se inteirar mais do que está acontecendo, por favor, é uma roda de conversa com o chimarrão. Está aberto aí o convite para vocês, né? Bom, como o professor falou, eu faço parte do GEUR, né, que tem vários projetos. Um desse é o projeto de extensão, que é o Passo dos Negros, né? Narrativas, trazendo as narrativas das falas das pessoas para dentro da comunidade, para dentro da universidade, e a universidade também para dentro da comunidade. É uma troca, né? E muito gratificante. O outro trabalho que eu faço parte também é sobre trabalho doméstico entre o passado e o presente, falando sobre trabalho doméstico, das empregadas domésticas, né? Que o grupo GEUR também tem uma parceria com o Sindicato das Empregadas Domésticas, com a com a líder lá, que é a dona Ernestina, né? E então esse trabalho que a gente faz também, essas falas que a gente também levou para dentro do casarão. Também trabalhamos com Terra de Santo, que é a patronização de terreiros de Pelotas, né? Hoje de tarde teve uma roda de conversa no casarão 6, agora à tarde, com alguns pais de santo e mães de santo, né? Falando sobre a intolerância religiosa, né? Que vem acontecendo em todo o Brasil, né? E discutindo sobre isso, né? O direito da gente ser e do que a gente é. Né? O direito de tu ser, poder dizer eu sou bandista e tu não ter medo de sair na rua, né? E o pessoal refletir, a gente tem que olhar também, saber respeitar o outro. Eu acho que está faltando um pouco é isso, gente. É, de algumas pessoas respeitar a religião do outro, respeitar o outro. E não tem como também deixar de falar que Pelotas, por ter essa grande população negra, né, as nossas raízes estão aqui. E querendo ou não, a religião de matriz africana está viva, muito viva aqui. E Pelotas é uma das cidades do Brasil com mais casa de terreiro também. Com mais casa de terreiro. Então, assim, a nossa memória está viva, nossa história está viva, né? E essa oralidade era passada há muito tempo. Então, assim, ó, nos respeite, por favor, nos respeite. E também a gente trabalha também com o grupo do GEUR, que é Mapeando a Noite, que é falando sobre o mundo das travestis, que também são uma população também que sofre muito preconceito, né? Então, tem uma fala de alguns colegas meus, com alguns professores, na escola pelotense, segunda-feira às 9 da manhã. Quem puder estar lá, gente, para poder contribuir com uma fala, dar um apoio, vou falar mesmo, debater, vamos conversar, né? E esses são os projetos. Eu estou me despedindo, agradeço a todos que ligaram, obrigado por tudo, né? E é isso aí, muito obrigada, e principalmente ao pessoal do Passo dos Negros, que eu estou lá no projeto da professora Luiz e Afonso e Flávia Rete. Muito obrigada, pessoal, pelas suas narrativas. Agradeço vocês e um abraço a todos. Muito obrigado e estarei amanhã com vocês. Agora, então, vamos ouvir um depoimento do Ney Lopes. No depoimento, o Ney Lopes fala sobre a sua carreira, sobre a questão racial no Brasil, a desafricanização da música brasileira e sobre a nova geração de músicos do Brasil, que ele acompanha com entusiasmo. Ney Lopes afirma que as melhores músicas do mundo são a afro-cubana, a norte-americana e a brasileira, mas que a primeira é a que menos se desafricanizou e é a matriz de grande parte da música moderna. Então vamos ouvir o depoimento. Bom, esse ano eu estou fazendo, esse ano de 2012, completando 70 anos de idade, 40 de atividade artística ininterrupta, profissional, como compositor de música popular e intérprete ocasional, né, da minha própria obra, e 30, 31 anos publicando livros. Nesses 40 anos como compositor profissional, consegui produzir cerca de mais de 350 títulos gravados, sendo que alguns deles com muitas regravações. Em termos de livro, a gente atingiu aí dos 31 anos, cerca de 30 livros publicados. É uma carreira, então, na qual tenho conseguido manter uma coerência de produção, inclusive um diálogo, né, entre a minha produção litero-musical e a produção exclusivamente literária. Elas dialogam, elas conversam. Escrevi muitos ensaios sobre a questão da afro-brasileira, a questão africana, a questão da diáspora africana de um modo geral. Músicas sobre o tema tenho bastante também. Lamentavelmente são as menos conhecidas, até por uma questão mercadológica mesmo. O mercado não absorve pelas circunstâncias da própria sociedade brasileira. É uma sociedade excludente, é uma sociedade racista. E é uma sociedade que só admite conteúdos africanos ou africanistas num contexto internacional, né? Ou então, lamentavelmente, reduzindo a clichês, a estereótipos, etc. Tal. Então, o mercado não assume essa parte da minha produção. Então, a produção que ficou mais conhecida é aquela do samba convencional mesmo, né? Eu acho que o diálogo ainda não se estabeleceu, né, entre Brasil e África, entre a própria diáspora, né? Os afrodescendentes brasileiros têm muito pouco acesso ao que ocorre em outros países da diáspora e em outras comunidades, né, diaspóricas. Poucos brasileiros sabem que Bolívia tem negros, comunidade negra organizada. Colômbia, Peru, todas as Américas. Até o Chile, por incrível que pareça, tem lá um seu bolsão de negritude, a própria Argentina, que sempre negou, né? Mas a cultura não deixa mentir, né? Os candombes, os tangos, os canhengues, né? Tá tudo aí, o som banto está aí no ar, né? Então é isso, a gente tem uma intenção, quer dizer, eu pelo menos, gostaria muito de que houvesse esse panafricanismo aí, em ebulição, né? As pessoas, os atores dessa cultura conversando, seria extremamente bom, mas não, isso ocorre muito, tem ocorrido muito fragmentariamente e muito, às vezes, muito politicamente descontextualizado, né? É sempre no âmbito do mercado, quando se realiza um festival de música africana nas Américas e tal, tem sempre um interesse mais comercial, mais mercadológico. E, lamentavelmente, nós nunca somos os produtores dessas festas, né? Nós não temos os meios de produção na mão. Olha, eu ouço muito... eu ouço música de um modo geral. Agora, o que eu vejo, assim, de ainda profundamente africanizado, ainda profundamente com os pés na raiz, é a música afro-cubana, né? Que é a matriz da música, de grande parte da música moderna mundial, né? A própria África, quando se criou na África, se criaram as raízes do afropop, né, do African pop, com todos os astros, Fela Kuti e o Sundur, foram buscar o fundamento na música afro-cubana, né? Então a música afro-cubana é a mãe delas todas. Costuma-se dizer que existem as três grandes músicas negras no mundo, né? Música cubana, brasileira e norte-americana. Eu percebo nessas três músicas, por razões até políticas, a única que se manteve fiel e se mantém até hoje às tradições africanas de percussão, de modo mesmo de compor e de cantar, eu acho que é a música cubana. A música norte-americana nunca teve muita raiz. De uns tempos para cá veio buscando. Quando o Dizzy Gillespie levou o Chano Poço, congueiro cubano e santeiro, na década de 40, quando ele foi para lá, foi preciso que a música cubana chegasse lá para o jazz se revigorar. E se revigorar e se reafricanizar. A música brasileira se desafricanizou de uma maneira brutal. 70, no Brasil, o que estava acontecendo era avassaladora desafricanização, né? Principalmente o que se queria naquela época no Brasil era criar tinha até um programa com esse nome, Som Livre Exportação. Era criar uma música para exportação, né? Então, o que se fez no Brasil a partir daquele momento, no meu modesto entender, eu não sou dono da verdade, foi diluição em cima de diluição, até a gente chegar ao que... esse momento que a gente está vivendo hoje, que tem gente tentando retomar, tentando religar, mas é uma coisa ainda incipiente. Eu vejo agora, com muita esperança, o trabalho do Seu Jorge, vejo o Pretinho da Serrinha, que é um músico ainda pouco conhecido, mas um músico da melhor qualidade e faz um trabalho de muita consequência, né? Eu acredito que por esse caminho aí, alguma coisa possa surgir em termos de novidade, em termos de religação aí dessa coisa que a gente está falando. Voltando então ao nosso programa Nós Outros, Antroponias e Charlas, eu queria então passar a palavra para o meu colega Bruno, que vai falar um pouquinho a respeito do Oliveira Silveira, que é o poeta da consciência negra. Nós já estamos, né, no Novembro Negro, então todo o programa vai ser em homenagem à consciência negra, para que não esqueçamos que o racismo existe, está cada vez mais evidente, infelizmente. Enfim, Bruno, passo a palavra para ti então para falar um pouco de quem foi Oliveira Silveira e depois eu vou ler um poema que me acaro deste grande poeta. Boa tarde, então. Boa tarde aos colegas, aos professores, principalmente aos ouvintes da Rádio Com. Então, Oliveira Ferreira da Silveira, nascido em 1941 na área rural de Rosário do Sul, foi um historiador, escritor e uma das grandes figuras da poesia negra, principalmente no Rio Grande do Sul. Formado em letras portuguesas e francesas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele foi um militante da causa negra em Porto Alegre. Foi sendo um dos fundadores do Grupo Palmares e principalmente um dos grandes idealizadores do Dia da Consciência Negra, que foi proposto para o dia 20 de novembro como homenagem à morte de Zumbi dos Palmares, o grande líder da Quilombo dos Palmares. Então, a data foi proposta primeiro, foi lançada a nível nacional em 1971, pelo grupo ao qual ele fazia parte, e depois, só em 1978, denominada como Dia da Consciência Negra, pelo Movimento Negro Unificado. Ambos eventos em plena ditadura militar. Como na sua carreira poética, as suas obras são conhecidas internacionalmente. Ele já fez parte de eventos na Alemanha e teve várias de suas obras publicadas em revistas acadêmicas da Universidade dos Estados Unidos. E nos seus poemas ele sempre quis exaltar a identidade negra. E quase sempre tentando colocar ela no contexto gaúcho. Além de trazer lendas relacionadas à cultura negra, sobre uma ótica negra, sobre a cultura negra, sobre uma ótica negra. E esse poema, que será lido agora pela colega Juliana, trata justamente disso. Então, passamos ao poema Negro de Fogo, que será declamado pela colega Juliana. Eu quero, com esse poema, né, finalizar o nosso programa. Desejar aos ouvintes um bom final de semana, um bom sábado, né, término de sábado. E queria, com esse poema, homenagear tantas mulheres negras e homens negros que sofrem o preconceito diário. E hoje, esse poema em especial, eu vou também oferecer para o meu pai. E porque muitas vezes eu ouvi as pessoas chamando ele negro sujo. E quando eu li esse poema, eu pensei, ele é um homem negro lindo. Isso me orgulha muito de compartilhar com ele momentos de aprendizagem que a gente teve com meu avô, enfim, pai dele. E que, enfim, para mim me emociona muito. Negro de fogo. O negro de fogo que usava a camisa encarnada incendiou o futebol, incendiou o samba, a rumba, a conga, o espiritual e o coração das mulheres. O negro de fogo enrubesceu a maçã do rosto de encabuladas moças pintadas de ruge e batom. O negro de fogo de carvão e brasa, piche e sangue. o Negro de Fogo incendiou a União Sul-Africana e lançou o fósforo aceso sobre os Estados Unidos, que assim não era possível. O Negro de Fogo, assim não era possível, atou num poste e jogou na fogueira o ditador português e Sua Majestade Britânica. O Negro de Fogo, sempre chamado de sujo, para ter bem-estar físico, impôs ao mundo uma higiene mental. E assim, queimadas a gaiola, a grade, purificado o ar e limpo o céu, entoou com voz azul o seu canto de liberdade. Para que tenhamos mais respeito e mais liberdade para nossas expressões religiosas, para os nossos territórios de memória, nossos clubes negros, nosso passo negro, nossos doces negros, enfim, que possamos nos respeitar, né, nós outros, cada vez mais. Muito obrigada a todos, especialmente aos meus colegas que estiveram aqui neste momento tão importante, né, enfim, neste debate, professor Lúcio também. Enfim, uma boa tarde a todos.